Aí, Grupo Atitude agradece, em primeiro lugar a Deus e a todas as pessoas que de alguma forma ou outra contribuíram para que esse trabalho fosse realizado. A toda a família Zona Oeste, inimigos da lei, alvo do sistema, realidade periférica, contra-ataque, CHI, conexão Zona Sul, solução final e crença do gueto. A quadrilha tá formada. Aí Silene, aí Altair, aí Magrão, um salve guerreiros. A raça do Promorá, salve manifesto, sem palavra, pelo apoio. A todos os grupos de rap de Itajaí e região, em especial os irmãos de Blumenau, Pomerode, Jaraguá, Joinville e a todo o estado. Fica com Deus, rapa. Até a próxima.